Seu sonho se perder, desistir não é a solução. Recomeçar do que restou. Quando o dia amanhecer, então vem. Não deixe de sonhar nunca. Deixa a luz de Deus se iluminar. Pode ser livre se quiser. Sentir intensamente o sol. Fazendo o quê? Vai sentir que é. E é pra valer, Manaus, pode sentir. Se uma lágrima já não te deixa ver que não chegou ao fim, podemos ver muito além do que pensamos. Ele faz infinitamente mais. Já não te deixa ver que não chegou ao fim. É preciso abrir o coração e ver que Jesus te ama muito mais do que pedimos e até do que podemos ver. Muito bom, há muito tempo que a gente não leva essa canção que a gente vai gravar agora com vocês. Vê se você se lembra dessa. Vamos lá, galera, vamos com a gente, vamos bonito!